pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Homens animais no desenrolar da guerra, já não dá mais pra errar, não dá pra se arrepender. Atividade pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Um, dois, três, tem uma chance de correr. Os que decidem ficar é os que merecem viver. Preso no zoológico e caçando na selva. Depois dos anos 2000 somos os melhores da leva. Tapa na pantera, eu sou leão e eu não negocio mais essa erva. Pisando na cabeça das cobra, depende dos porcos, nós sobrevive das sobra. Mano, esses lobo guará no top 1 te bota, mas quem conhece a floresta já conhece essa manobra. Sapo exige visão de águia. Quanto mais cedo voe, mais alto que puder voar. Você pode vacilar, nós não guarda mágoa. Nós já tem o nome, endereço e telefone. Nenhum tiro cadeia por substâncias. Me fire por coisas que não tem mais importância. Carros que eu não quero andar, barca e ambulância. E das armadilhas eu prefiro manter distância. Atividade pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Homens animais no desenrolar da guerra, já não dá mais pra errar, não dá pra se arrepender. Atividade pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Um, dois, três, tem uma chance de correr. Os que decidem ficar é os que merecem viver. Ele chegou de volta um falcão, camisa crocodilo, trinca ferro na cintura só pra defender seu ninho. Em casa ele já tem dois passarinhos pra dar água e são vermes e leões andando no mesmo caminho. Nós é criado na selva e vocês dentro de um jardim. Por isso tu acha que é gato, mas tu não tem sete vidas. Lá onde eu cresci, nosso habitat ele é assim. Ou tu enche o bolso de peixe ou a boca de formiga. Carro bicho na avenida, do nada muda o clima. Quero ver raça alemão entrando logo em extinção. Ou explodir os gringos que faz safari no morro. Olha pra nós como se fosse animal de estimação. Seja bem-vindo ao mundo cão, mas não pode cantar de galo, porque se vier mandado come capim na raiz. Ultimamente eu tenho matado tanto esses MC burro. Daqui a pouco a Luísa Mel, ela vai vir atrás de mim. Na net é pitbull, quando me vê fica mansinho. Não agradar meu paladar, tu pode até dormir tranquilo. Tô indo pro topo da cadeia alimentar, mas que dia que tu viu uma águia caçar mosquito? Atividade pra não virar saudade quando tu vê o carro bicho, carro bicho. Mundo cão, mundo selva, ha, ha, seja bem-vindo ao mundo lixo. Atividade pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Homens animais no desenrolar da guerra, já não dá mais pra errar, não dá pra se arrepender. Atividade pra não virar saudade quando passar o carro bicho, carro bicho. Um, dois, três, tem uma chance de correr. Os que decidem ficar é os que merecem viver.